Bordão. Ah. Opa, já estamos na área hoje. Bem-vindo, Campinense, do aniversário do nosso brother Ivar. E que grande presente a vocês. Só tá no começo. Hoje é aniversário do nosso brother, se merece. E a carrequinha avalanche, pancadão. Já tá na área pra fazer o show, meu irmão. Bota na pressão, meu irmão. Arrebenta, manda ver! Toca! Vai botando na pressão, vai! DJ Lúcio, vai com a gente, obrigado Lúcio, vai meu brother! Parceiro Mike, o Daniel também com a gente, curtindo rock doido! Cerdê do Pará, meu irmão! Vai! Renan Cedês. Meu parceiro louco, caixinha show ao lado do meu parceiro Robson, pode ir curtindo rock hoje! Segura que vai ser pressão! Tá aqui na pressão, vai! Hoje eu chorei no quarto, talvez seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Parceiro Jailson com a gente aí marcando presença. Ele, o parceiro Lies e o Mai. O meu parceiro Daniel também tá por ali. E aí, meu parceiro Celso, bora ali! Juntinho com o Jefferson Abelense hoje, obrigado, meu irmão! DJ Jefferson! A te procurar com medo de dar amor eternamente. Quero te falar que eu já vi. Toma na pressão! Sim. Acelera tudo! E é o dedo bar do Niwá, meu irmão! Bar do Olivar, a moral do Campinense. Puxar o seu cabelo, te dá gastar pão na boca. Toma de tapinha, toma. Toma na pressão, toma, toma na pressão. Toma de tapinha. Parceiro bem aí, a sua primeira dama, Valquíria. Toda a galera curtindo rock. Gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Avalanche vai tocando, rapaz! Carretinha Avalanche. Bora, meu parceiro Robson, como é que é, meu irmão? Amigo Robson da Carretinha Avalanche. Primote, bala de prata, também com a gente, ele seu parceiro, esse tem meu respeito também! Descendo, descendo, vai, bola pro pai. Valdeci da equipe, Rua Baceira, de meu parceiro Dudu, também por ali em curtida. Bora, meu parceiro Arno, é nosso lado direito também. Ao lado direito. Toma uma pressão. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse. Galera de Bujá no Rubi do Fruteira também igual a gente. Valeu pelo carinho. Eu me apaixonei por ele. Eu sinto que me chupo o dedo na piroca dele. DJ Lúcio Boy, esse é um dos meus, rapaz. Desce pro DJ. Desce, desce. Desce pro DJ. Parceiro Bibi, o Loilson também com a gente. Ele, meu parceiro Hugo. Desce pro DJ. O meu parceiro Sidney, meu parceiro. Eu era feio e. Bora, Timba! Só me dava se eu desse, Melissa. Eu sou da boca agora. Comprei uma moto e como as novinhas todas. DJ Lohan que tá tocando. Eu me apaixonei por ele. Gritinho, que eu gosto do gritinho. A pressão hoje no bar do Olival, aniversário desse meu brother. E é claro, gente, vocês são super bem-vindos pra curtir esse grande rock hoje com a Avalanche. Chamando seu nome, 100% rebolando. Chamando seu nome, 100% rebolando. Chamando seu nome, 100% rebolando. Chamando seu nome. Professor da Luz, da Biguá. Professora, toda a galera por ali já tá ali na área também. Ela tá de pé na perto olhando pro Lohan e rindo. Ela tá de pé na perto olhando pro Lohan e rindo. As piques tem doida quando vê os caras doido. As piques tem doida quando vê os caras doido. Toma na pressão, mano! Sendo teu crânio hoje, tem Jefferson Isabelese tocando já. Daqui a pouquinho tem DJ Lucas Mix e Alanzinho também pra sacudir. Bora, meu parceiro Neto, bora pra cima, ladrão! Eu sou ele e a Lili. Esses são um dos meus. Bora, Lili! Bora, meu parceiro Luquinha. Bora pra cima, meu irmão! Vai tocar lá no canal do Renan CDs no YouTube, meu irmão. Pode crer! CDs. Bora curtir! Galera chegando pra curtir hoje, rock doido com o Jeff Isabelense. Só tá no começo, te puxa pra cá, rapaz! E aí, meu parceiro Jojó dos Primos da Vaga, já tô por aqui na frente! Ao lado direito. Toma uma pressão! O som aumenta, Manilho, hoje aqui no aniversário do Olivá, no setor! Sandu de 2-0 lá no Jundiaí, não foi, meu irmão? Pega essa aqui! seguindo o líder, meu irmão. Te escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita. Meu parceiro Agri, tá na área com a gente. Obrigado, viu, Agri? Toda a galera da Baixada Fluminense também com a gente. E aí, meu parceiro Cacaia também. Você tem a chave aqui, aqui, aqui. Do meu coração. E o quê? Parceiro Jojo dos Primos! Aqui curtindo Rock Doido, meu irmão! Rock Doidos, DJ Sassá, Moral e Cleucinho, Físico e Dieguinho. Não vou deixar. Bora, meu parceiro Bibi! Meu ele e toda assessoria com a gente, obrigado, viu, meu brother! Piloto do Fuga também com a gente. Piloto de Fuga na graxa também tá com a gente. Meu parceiro Magno, os Caixa Baixa lá de Mujaru, bora aqui. Tá rompendo fruteira, pode crer. Yes. Parceiro, seu som e a Lili também. Bateu, levou. Eu te avisei. A Avalanche vai tocando muita pressão hoje, meu irmão. E agora virou ex. Bateu, levou. Carretinha Avalanche. Brincou com meu amor. E agora virou ex. Cheio da lanche, meu guitarra. Galera de Boa Vista do Itá, marcando presença bem com a gente hoje. No Rock Doido, aniversário do Olivar, bebê! É o céu, parceira dela, bata a vida com a GG! DJ Lucio Boy, meu parceiro Val com a gente, segura o Adriano também por ali! A gente, Buxer! Tá pressão no setor, meu irmão! Casa, sem saber o que fazer. Já não sei o que faço pra me te esquecer. Olha quem tá por aqui, meu parceiro Neto, tá na área com a gente, né, Neto? Bora pra cima, ladrão! Valdeci, a equipe rouba a cena de Santa Isabel, dia 16, tá chegando! Sou do pop, sou o Águia, lá em Jundiaí, meu irmão! Com o coração despedaçado, eu te peço pra voltar. Pega na pressão! Ela rebola e eu dou bicada, e eu dou bicada, e eu dou bicada. Que nós somos de nós, Valdeci, tamo junto hoje e sempre, meu irmão. E eu tô bicada, e eu tô bicada, e eu tô bicada, e eu tô bicada. Com a gente marcando presença, curtindo o som do Rock Doido. Bora pra cima, Dieguinho da Nike! Jaqui! Ao lado esquerdo. Ainda tá no e também pega, pega. A onda agora é, a onda agora é. cabelinho na rega, cabelinho na rega. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Olá, meu parceiro louco da Caixinha Show também, juntamente com meu parceiro Robson. A carretilha balanche vivo, Luiz! Bora, meu segurança, Adriano, meu parceiro Lúcio Boy, juntamente com meu parceiro Val Morali! Parceiro Gil Faria, Jaralha com a gente, energia! Arrebenta, manda ver! Já estou na! E galera de Bujado, rompendo fronteira, tá bem com a gente. Obrigado, galera de Bujado, bora aqui! Ó! Robson! Amigo Robson da Carretinha Avalanche. Tu manda aquela gela de boa, né, meu brother? Juntamente com o DJ Lucas Mix, já já tem você, meu DJ! Aniversário desse meu brother. Esse cara merece, tamo junto hoje e sempre, meu irmão. Filho, o que é que você quer? Fala pra mim! Deixa eu dar um abraço aqui, a nossa equipe bate pesado da baixada aí, Fluminense, bora pra cima, Liuca garoto! Fala pra mim, minha querida! Meu DJ, faz um favor, toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando e me chamando de amor, chamando de amor, chamando de amor, chamando de amor, de amor. Deixa que eu toco sim, meu irmão, meu irmão! Toca me olhando e me chamando de amor. Vira pra esse ouvir. Me chamando de amor, de amor. Me chamando de amor, de amor. Galera do quilômetro 24 e 25 lá do Bujaru, estão marcando presença com a gente hoje no aniversário do Niwá, meu irmão. Um exemplo de DJ mulher. Não vale chorar não. Meu parceiro Celso e Aleli, juntinho do meu lado, minha aqui, rapaz. Que doido até o dia amanhecer. Não vou mais chorar, não vou mais sofrer. Hoje eu vou pro rock doido até o dia amanhecer. Alô, Belly! Bora, meu parceiro Daniel também, meu parceiro Mike, gostindo hoje, o rock doido com a gente. Obrigado a vocês também. E aí, meu parceiro Liege! Pega a visão aí, ó! Yeah. Carretinha Avalanche. Avalanche Pancadão, batendo pesado, estremecendo tudo. Parceiro Sidney, também igual a gente, obrigado, viu, moleque? Tá curtindo hoje aniversário do Olival, hoje no Centrão, meu irmão. Bora, DJ Fly, também, bora ali! Pega a visão! Chegando pra vir curtir hoje aniversário do meu brother Olival, meu irmão! Eu vou descer, vai! Quando eu tava de a pé, ela sentia na ruda. Agora de 1.200, ela quer subir na garota. Primote, bala de prata, esse teve respeito também. Ele e seu parceiro curtindo rock de boa hoje, né, Primote? E as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. É DJ Mel, o exemplo de DJ Mulher. Só no começo, rock! Solta mais uma, galera! E o mano sentado lá na esquina. Na humildade, parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. DJ Lucio Boy, tamo junto sempre, meu brother! Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o 57. Galera de Boa Vista do Itá, marcando presente também com a gente, obrigado. Juntamente com a galera do Samari também, meu irmão. Latitude, esculachava na pelada do campinho. Bebendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito, ele entrou da sua infância. Sem esperança, tua mágoa no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha, na vida do ladrão. Toma na pressão! Você pode ser bandido. Renan CDs. Vai pro canal do Renan CDs do Brasil, meu irmão! Oi, você pode ser bandido. Ou tá ficando 57. 57, eu vou guardar sempre comigo. Lá vem, lá vem! Renan CDs. DJ Elias Batidão. Segura, meu irmão! Mas que tempo passe, eu não consigo entender. DJ Jefferson. Esse sentimento que eu sinto por vocês. O meu coração bate por amar vocês. É um amor tão grande que não consigo explicar. Galera, vai chegando pra vir curtir hoje, rock. Rosângela e Renan. Em nome dele, aniversário do nosso brother Olival. É no Vado Olival, melhor ponte do setor, meu irmão. Renan CD. Bar do Olivar, a moral do Campinense. Toma na pressão agora! Os amigos de Mujaru curtindo rock doido hoje, rompendo fronteira, sem dúvida nenhuma, pra vir curtir. Hoje é aniversário do Olivar, meu irmão! Bora pra cima, Dieguinho! Toma na pressão, pega essa aqui pra ti! Amigo Robson da Carretinha Avalanche. Parceiro Sansão e Aliri. É muito chuva por sinal, né, meu brother? Pode ir. Foi numa noite linda de luar. E o que, meu amor? Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar. E ao me aproximar. Loilson também com a gente, ele meu parceiro Sidney por aqui, ao nosso lado esquerdo, meu irmão. Você surgiu e me ensinou a amar, o amor que eu sempre quis, me faz feliz e mais, e me esqueci. Maria está vindo com a gente. Bora pra cima, Vanilson. Já tá aqui com a gente, né, meu irmão? Aqui. Machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Meu coração diz: por toda a vida vou te amar. Inesquecível é te amar. Anjos do Melody. Suane Batidão. Suane Batidão. Vale o bem. Vinda pra esse ouvir. Noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Só as principais, rapaz. DJ Jefferson, arrebenta, manda ver! Isso é avalanche, meu irmão! Te liga aí! Parceiro Valdeci, da equipe Rua Bacena, juntamente com o meu parceiro Tonton, curtindo Rock Doido hoje! Aqui! Bora pra cima, Neto, também com a gente, né, Neto? Ele meu parceiro, o Jack e o New Kid também. Pega lá, Isão, aí, ladrão! Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias em ti. Segura na pressão do aniversário do Animal hoje no setor em Vila Campinês. E agora passo os dias a esperar. E meu parceiro Jailson também com a gente. Ele é meu parceiro Pablo também por ali. Olá. Parceiro Dinan curtindo hoje. A Domingueira Painégua no bar do Animal. Bora, Dieguinho! Tá pra mim, tô te vendo. Carretinha Avalanche. Eu estive tão feliz quando você passou sorriso pra mim. Nunca... Parceiro DJ Fly da vida com a gente, ele Fly dando assessoria por ali também, meu brother. Querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Vou pra jogar. Eu penso em você, meu grande amor. E galera do Mujaro, Rupi do Fruteiro. Com a gente desde cedo, curtindo o rock doido com a gente, Marinê, vocês também! Parceiro Val também com a gente. É de meu parceiro DJ Lucio, mais um tiro aqui com a gente também. Valeu, valeu, valeu. Eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toque em mim. Quando o vento sopra uma brisa, volte pra mim, meu amor. Preciso te amar. Isso tá no começo, meu irmão! Galera vai chegando, a gente vai recepcionando essa galera que vem curtir. Hoje é aniversário do Olivar, meu irmão, do Bar do Olivar, te segura! Bar do Olivar, a moral do campinense. Só tá no começo com o Carretinho de Avalanche. Já você sabe, a se vai aquecendo, já já tem Lucas Mix, já já tem Alancinho também! Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai, vai, vai! Segura, meu irmão! Bora, meu parceiro Robson! Esse é da Avalanche, meu irmão! Bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo, não. Não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. Bora pra cima de Lúcio Boy, meu irmão! Esse é paisando doente, meu irmão! E pra não piorar este erro, você me deixa. Quem sabe? Não, nós vamos ficar por aqui. Errou! A nossa história chegou ao fim. Pega essa aqui! O DJ que aonde toca é pressão. Então vem comandar o show, DJ Jefferson Isabelense. Do céu, e a sua primeira dama de Lili ao meu lado esquerdo, rapaz! Ao lado esquerdo. O que me fez sofrer? Me fez sofrer. O que me fez chorar? E aí, meu setor, como é que é? Curtindo hoje, rock doido e vindo Campinense, tá uma loucura, Bandirão! Betinho Isabelense! É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará! Eu vou deixar você partir, pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração, comandar o show, DJ Jefferson Isabelense. Vai botando na pressão. A parada só vai aumentando. Brigava todo dia com a dona. Por ir pra Colômbia toda semana. A pressão do funk. Era fofoca demais. E ela acreditava. O jeito foi Colômbia. Ter que virar o jogo. Mudar meu status solteiro Colômbia. De novo. Desculpa, amor, mas... Os dias 8 e 9 agora, próximo fim de semana, tem Jefferson Isabelense na região de Castanhal, vai ser uma loucura, meu irmão! Fiquei com ela juntinho, mas hoje eu sou favela, essa é boca vem em mim. Bimbi Mídia. O Arato Maroso da Luxuosa também! Fiquei com ela juntinho, mas hoje eu sou favela. Dia 8, sábado, vai ser na Grovinha Cima. O bigão da família sem noção tem, valendo uma casa no balão de 32 mil reais. Paredão de tsunami, participação do Jefferson Isabelense. No domingo a gente vai, o bigão do grilo, na rodovia Castanhal Terra Alta. Um super gol G4 e mais 3 mil reais, te segura, meu irmão! Vai botando na pressão! Todo dia com a dona. Família mais grande de Vila Campinense, a família Bode, tá curtindo hoje no Bar do Olivar, bebê! Ela acreditava. O jeito foi Colômbia. Ter que virar o jogo. Mudar meu estado solteiro de novo. Desculpa, toma na pressão! A sua primeira dama, Valquíria, toda assessoria com a gente, DBA, um abraço também pra você, viu, garoto? No grau, grau, só não passa mal, no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal, no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal, no grau, nós pega uma bebeca. Bora, meu super DJ, vai, tamo junto. junto, sabe que nós somos nós e sua primeira dama também com a gente, valeu! O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa. Chamou no grau, cuidado, chuca, pra não atar tua bunda. Aí o Robson fala assim, né, Robson? Chamou no grau, cuidado, chuca, pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, chuca, pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, chuca, pra não atar tua bunda. Parceiro, seu Ivan, toda a galera com a gente. Um dos fundadores da Vila Campinense. Tamo junto, viu? E o seu Ivan, meu irmão. Aqui pra te falar que aí assim, tocando, meu irmão. O casamento terminou. Viajei e vi, depois percebi que... Galera de Bujado, rompendo fronteira com a gente. Obrigado pelo carinho de vocês, viu, meu irmão. Me encontrar, mas é a putaria que eu amo. Celso, fala assim. Me disse, eu nunca me engano. O meu parceiro Daniel tá com a gente, né, meu irmão? Parceiro Hugo também. Parceiro Liese do Paisandu também tá por ali. Putaria que o DJ Lúcio ama, rapaz! É só me chamar no privado. Bora, meu parceiro Bibi! Tamo junto, meu irmão! Ele e sua primeira dama ao nosso lado direito! Ao lado direito! Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papo. Segura-se, Adriano, bora pra cima, Adriano. Se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira a minha roupa. Vai no funk, meu irmão. Mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Nove Carretinha Avalanche. Avalanche Pancadão. Vai, a bola pro pai, vai novinha. Parceiro Nery, o Albertone, o nosso top marketing, divulgando geral das redes sociais também. Renan CDs. Hoje aqui no aniversário do Olival, hoje Vila Campinense. E esse eu quero que vá lá pro canal do Renan Cedês, lá no YouTube, que vai ser pressão total, meu irmão. Guararélio! Vai, bola pro pai, vai novinha, vai. Bola lá pra cima, meu setor, como é que é? Vai, bola pro pai, novinha, vai. Porque eu gosto muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira pressão do funk. Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz. Bora, Lúcio Mai, tamo junto, Lúcio Mai. O Albertone gravando tudo ao vivaço pra ir pras redes sociais também. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo. Você está curtindo o showman de Santa Isabel. Pega essa aqui! Moisés MP3.net. Vai relaxar assim desse jeitinho, meu irmão. Mais uma vez eu fui usado. Da sua parte nunca teve amor. Melhor cantar uma bela ex antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento, a gente acabou. Vai doer! E vai, vai passar, vai. Eu não queria mais, vou te deixar bater. Fala assim! Vai te bloquear, só me procura quando resolver me amar. Quando seu coração também quiser ficar, e eu não te servi só pra ir pro motel. Pode me bloquear. No hoje no Bar do Olivar. É o aniversário do nosso bolado, esse tem meu respeito. E hoje carreta Balanço Pancadão, juntamente com o Jefferson Abelense da Mega Participação. Já já tem Lucas Mix, já já tem Alanzinho do Bar do Olivar também. DJ Lúcio Mai, pra cima, Lúcio Mai! Já entendi o seu recado, mais uma vez eu fui usado. Pega mais uma aí! Alta aí, Playboy! Tocando tudão hoje no Bar do Olivar. Até porque sai galera demais, meu irmão! Vamos assim! Cicatrizou, mas tá doendo por dentro. Você não me aliviou, posso fingir. E galera de Bujá no Rupi do Fronteira com a gente. Meu parceiro BA e toda a assessoria também. Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela. E a sua primeira dama, Valquíria Porali. Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta. E aquela nega. Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega. Bora, meu parceiro Hugo. Tá na área com a gente. Aqui. Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega. Aquela nega. Aquela nega. Aquela nega. Ó, sai, Playboy. Cicatrizou, mas tá doendo. Tá de na pressão, meu irmão. Você não aliviou. Posso fingir que estou bem, mas os seus olhos não escondem de ninguém. Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela. A língua dela é melhor do que Nutella. Desculpa, mas eu não vou achar. Olá, minha amiga Nini! Que aquela nega. Ela tá aqui. Aqui. Me diz como é que passa a esquecer aquela nega. Eu tento, tento, tento, mas não sai da minha cabeça. Como é que faz pra esquecer aquela nega, aquela nega, aquela nega? Vai, fui. Pega a visão aí, meu irmão. É na pressão hoje no Bar do Olivar, aniversário do meu brother. E a gente chega pra fazer a alegria dessa galera hoje, meu irmão. Puxa aí. Fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar. DJ Jefferson! Faz mais de mês. Avalanche Pancadão! Que é chorar. Bora, meu parceiro Robinson! Mas não vou prometer. Toda a assessoria da Avalanche Pancadão! Não parceiro Tubaroso! Tá vindo com a gente, indo só pra boia! Tá curtindo hoje aqui! Faz aqui! Vai. E se eu te ligar? Só não atende, né? Parceiro Timba, também deu com a gente, né, Timba? Tá curtindo hoje, ó, que doido! Parceiro Loilson, também deu com a gente, parceiro Niesio, para ali também, rapaz! E aí, meu parceiro Pablo! Fez estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar. Parceiro do Baroso, da Luxuosa, tá com a gente! Eu não sei o que é chorar. E aí? Mas não vou prometer. Renan Cedês. É que a bebida faz a saudade lembrar. E se eu te... Olha, meu parceiro Hugo, pra cima, Hugo! Hoje o Remo ganhou de 2-0 em cima do Jundiaí, não foi, meu irmão? 2-1 foi. Aperta no vermelho que o Magal tá com história aqui. Vai dar esperança. A recaída é inimiga da razão. Dá pressão, meu irmão. É que a bebida faz a saudade lembrar. Bora pra cima, meu setor! Não atende, não. Aperta no vermelho. sabendo que se apertar um beijo vai dar esperança. No teu crânio, meu irmão! Tá de assim, meu irmão, vai! Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. E aí? Eu era só um lance, uma distração. Meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era. Passando Gil Farias, tá vindo com a gente, né, Gil? Por aqui, meu irmão. Aqui. Falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro de amor no ar. O cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e vi que tava errada, tá desesperada. Bora, meu parceiro Mike, também toda a assessoria curtindo hoje. Parceiro Valdeci, da equipe Rouba Cena, meu parceiro Dudu, por ali. Repertório novo do Barão, DJ Jefferson. Alô, DJ Jefferson, arrebenta, manda ver. Toma na pressão, meu irmão. Bora, meu parceiro Neto, bora, Luquinha. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sol. Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Galera de Mujaru marcando presença também com a gente, curtindo hoje o rock, meu irmão. Me ensinou a beber aqui. Já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer. Bora, meu parceiro Daniel, também com a gente, nem parceiro Ginã, juntamente com o Pablo Borali. Rapaziada de São Paulo, galera do Maranhão, vamos junto. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no. Bora, DJ Lucio Boy, também com a gente. Ele, meu segurança também. O seu namorado vai saber. O rock só no começo, meu irmão. Repertório novo, papai. Bora, minha parceira, Liliri, bora tomar todas hoje, meu irmão! E a gente tá chegando, e o coitado não percebe. Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece. E quando a gente tá na cama, ele liga, parece. Meu parceiro Bibi, também com a gente, tem parceiro Sidney. E na hora também tá com a gente. Bora, meu parceiro Tiba, como é que é, Tiba? Tá na negociante, né, Tiba, pode crer. Eu vou deixar você embora, mas com a... Bora, meu parceiro Hugo! Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca... Vai na pisadinha do forró, meu irmão! Chama, Barão! Parceiro CBI, também deu a gente nesse CBI. Já estás curtindo o aniversário do nosso brother Olival hoje. E pra não dar conflito, ficar com ele a noite vem me ver de dia. Toma na pressão. E toda vez que vem me procurar, já vai contando quantos passos basta pra voltar. Porque não sabe quando chega lá, o beijo e o abraço dele vai te repunar. Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar. Se fosse ele, agora você tava lá. Perguntar com quem você quer ficar. Se fosse ele, agora você tava lá. Eu nem vou perguntar quem é seu favorito. E a Balanche por caramba detonando. E a galera vai curtindo hoje. Vai no som do Paredão, menino. Isso é Barão, papai. E toda vez que vem me procurar, já vai contando quantos passos basta pra voltar. Porque tu sabe quando chega lá, o abraço dele vai te repunar. Bora, meu parceiro Valdo, amigo, a gente, né, Val? Você quer ficar? Toda galera com a gente, valeu! Ele, agora você tava lá, eu nem vou perguntar. Primo Mote, bala de prata, ele seu parceiro, meu irmão, esse tempo respeito, tudo bem? Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar. Se fosse ele, agora você tava lá. Eu nem vou perguntar. A Redinha Avalanche, o fenômeno isabelense. Tocando nesse jeitinho! Chegou a hora de puxar aquela mina pro salão e dançar bem coladinho. O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa aqui séria? E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando a ilha. Bora, meu parceiro Neto, também com a gente. Ele, meu parceiro Luquinha, curtindo hoje o rock doido, meu irmão. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Meu parceiro Bia, toda assessoria com a gente, né, Bia? E a sua primeira dama, Valquíria, tá aqui. Aqui. Me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E aí, Jeguinho? Eu não tenho medo de amar. Tá curtindo o rock hoje, né, Boninho? Espelho da solidão. Yes. Difícil pra explicar. Renan CDs. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Minha parceira Lili, tá de boa comigo. E eu aqui não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Hoje na promoção de cerveja, viu, gente? Três cervejas por 10 reais, viu? Só você dar um chega aqui no nosso bar, viu? Aniversário do Olivar, meu irmão! Banda MCD, sucesso! Arrepia, DJ Jefferson! Você está curtindo o showman de Santa Isabel. 07. Te liga na sofrência aí, rapaz! Pra você, amor, quero me entregar e viver a vida sempre pra te amar. Com você, amor, você, amor. Vem, meu parceiro de banho, meu parceiro Jair, você tá curtindo também com a gente, né, mano? Sei que longe estou, mas quero te encontrar. Seja onde for, contigo eu quero estar. Com você, amor, você, amor. E aí, meu parceiro Jojo, meus primos da Farra também. Meu príncipe encantado, vem me procurar. Preciso de um beijo pra me despertar. Parceiro Val, ele, DJ Lúcio Boy. E o meu segurança, Adriano, de boa. Sim, quero ser seu café da manhã, teu almoço à beira-mar. A noite um passeio sob a luz do luar. Te pedi mais uma vez, nem sem pensar. Gostosinho. Toma mais uma chegando. Pode arrumar as malas e vem morar com os meus sonhos, pra gente dividir a cama. E o galera de Bujaru tá curtindo o rock hoje. Vendei a gente num lugar sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha num jardim. Olá, meu parceiro Dedê, tá com a gente, né, Dedê? Um abraço pra você, Dedê. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Parceiro Gil Farias, a sua primeira. E o meu parceiro Ivaninho, você tá curtindo hoje também. Aqui. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo se você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Bora, meu parceiro Loilson, também com a gente. Tá aqui ao nosso lado direito. Ao lado direito. Manda 007. Manda 007. Bardo Olivar, a moral do campinense. Mais uma vez, embriagado, e o seu cheiro impregnado na minha roupa. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você deu corda e o coração entrou na forca. E a minha saudade já tinha Primota e Gorete já tá lá com a gente, né, Primota? E aí, meu irmão? Só tá no começo. Daqui a pouco ele tem DJ Lucas Mix. E a luz de pressão aqui do Babão de Mar também pra fazer a onda, meu irmão. Só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Manda certo. Bora pra cima, DJ Lucio Boy. Tamo junto, maninho. Eu de três da manhã. Provavelmente saiu de alguma balada que ninguém te quis. Vou virar seu café da manhã. Adoça minha boca. Galera curtindo de botão hoje, aniversário do Olivar, meu irmão. Eu sei o que você quer, sei onde vai parar. Então preste atenção no que eu vou te falar. Quer beijar minha boca, quer tirar minha roupa e fazer de mim o que quiser. Mas me assumir cê não quer, né? Mas me assumir cê não quer. E aí, meu parceiro Paulão, tá na área também. Quer tirar minha roupa. Ele só primeira sempre, né, meu irmão? Yes! Mas me assumir cê não quer, né? Mas me assumir cê não quer, né? Carretinha Avalanche. Avalanche Pancadão. 07. Avalanche vai tocando na sofrência e a galera vai dançando, meu irmão! Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava. Bora, Lili! Tanto te ter um amor como você. Para todo dia ter a sua companhia, outra metade. Saudade, juntar com a solidão e trocar tudo por essa paixão. Olha a sofrência aí! Eu só não queria a agonia de estar. Madrugada fria, só a te esperar. De noite de dia. E o parceiro Dedé tá com a gente, Dedé. Um abraço pra você também, Boninho. Ele é parceiro CBI, bora ali. Se pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois que o destino cruzou seu caminho com o meu. Foi amor, pra mim foi amor. Meu coração sentiu quando te viu, se apaixonou. E eu te amei. Vou tocando, galera, vai dançando, meu irmão, coladinho. E seu coração de pedra virar de algodão. E o seu orgulho. Passeiro Tubaroso, só pra boia também deu a gente de Tubaroso. Um abraço pra você também, Boninho. Disse adeus. Aqui. Você se jogou no mar cheio de fantasias. Você foi mudando da noite pro dia. Renan Cedês. Renan Cedês. E aí? Olha o que deu. Olha o que deu. Bora, meu parceiro Agrito, vem por ali. Ela aí deu volta no mundo e parou na minha porta. Bora, meu parceiro DJ Fly, também com a gente, DJ Fly, bora Fly. Olhando, perguntou se ainda gosto. Querendo rasgar o papel do divórcio. Chorando, implorando meu amor de volta. Banda 007. Banda 007. Chegando mais uma! Sou um caso perdido. Já fizeram de tudo. Bora, meu parceiro Robson da Avalanche, meu irmão, tamo junto. Amigo Robson da Carretinha Avalanche. Ela se trouxe e adivinha quem é o trouxa da minha. Ai, que raiva de mim. Ai, que raiva de você. Ai, que raiva da gente. Ai, que raiva de tudo. Junto as pingas do mundo que agora só de raiva eu vou beber. Ai, que raiva de mim. Que raiva que eu sei. Ai, que raiva da gente. Ai, que raiva de tudo. Junto as pingas do... Bora, meu segurança, Adriano. Tá na área com a gente também, no maninho. Curtindo hoje aniversário do Olivar e Vila Campinense. Banda 007. sofrer. Sou um caso perdido, já fizeram de tudo comigo. Terapia, ombro, amigante. Renan Cedez. Renan Cedez. Renan Cedez. Renan Cedez. Renan Cedez. Renan Cedez. Renan Cedez.